Salve, coelhada! Decadente 115, de volta do recesso, de volta das férias, alguns quilinhos mais gordos, menos preocupações, já que o América não esteve em campo, mais tranquilo, sei que é uma grande expectativa. Pera, o que, que é isso? O Alisson? Pera aí, vazou aqui. Tem que dar problema, senão não é decadência, né? Eu tava com a janela aberta aqui e começou o programa. Alisson Fernandes, deixa uma boa noite. Boa noite! Saudade de todo mundo, saudade de ver o América em campo, saudade de ver o América campeão de novo. Já tô me sentindo com vontade de levantar outra taça. O Mineiro tá aí, é pra isso. O Alisson, fui eu que caí ou foram vocês? Uai, eu. Não, ninguém vai falar com você. Eu também tô aqui. O Alisson terminou sua frase ou só cortou pra mim? Não, deu o microfone fechado pra mim aqui, Graf. Deve ter sido o pau geral da galera aí. Ah, então não sei não. O Alisson, dá seu boa noite de novo, então que eu não sei o que aconteceu. Oi! Começou ruim, tá como sempre. Agora? Vamos lá. Segura no cabo, Alisson. Ah, tinha que. Não, agora é microfone novo, Sérgio. Essa é a novidade. 2018 aí, ó. Gastou 10 vezes o microfone. Parabéns. Nossa, mas já começou bagunça, vai. Problema antigo. Sérgio Tavares, dá seu boa noite, então. Gastei. Boa noite, galera. Tamo de volta. Bom demais estar aqui, viu? Bom demais. Quarta-feira, voltamos a mil. E quinta, vamos fazer programa, não é isso? Quinta-feira? Quarta-feira tem jogo. O jogo é 7:30 da noite em BH. Então o programa tem que ser na quinta. O programa sobre o jogo contra a Patrocinense, é isso? Isso. Contra o Clube Atlético Patrocinense, será na quinta-feira, às 8 horas da noite. Seu Corneta, dá seu boa noite. Você deu boa noite, Sérgio? Deu, né? Dei boa noite. Pois é. Corneta, sua vez. Boa noite. É, quem achou que esse programa ia melhorar com o tempo? Eu tô com o Banco Itaú, o Banco Unibanco, poucas palavras. Você lembra que é comercial? Banco Unibanco. Até as palavras. Ah, isso não é do meu tempo, não. Eu sou mais novo. Cabeça ainda, meu filho. Muito bem. E a contratação mais esperada desde o fim do ano passado? Esse que vem agregar mais ao time do Decadentes. Seu Jair Viana, dê sua boa noite. Contratação de boa peso. Noite. Vamos frisar. Exatamente, uma contratação de peso. Eu vim para dar um reforço de peso a essa equipe. Só seria maior se fosse o Thales. Olha aí, rapaz. Ó, Thales é brother, você não fica aí falando dele, não. Ó. Estou na abstinência. Eu preciso de um jogo. Estou feliz que passou o jogo de quinta para quarta-feira. Essa primeira participação aí, depois dessa contratação de peso. Tudo que eu tenho a dizer é que não importa o tamanho do microfone, sim o prazer que ele proporciona, tá certo? Maravilha. Tudo bem. Já, me responda uma coisa aqui. Diga. Respondo. O contratado vai ser o He-Man ou vai ser a She-Ra? Vai, He-Man. Cláudio, o cara nem entrou em campo ainda, você já tá caçando, criando casco, já camarada. Tá conectando. Ah, não, tá muito cedo, calma só. Meu nome é Senhor Corneta, eu vou defender, eu tenho que criar polêmica. É a polêmica que gira a audiência. Muito apesar bem. De ter tanta gente no quadro fixo do Decadentes, vai ter mais gente participando que ouvinte. Pois é. Isso lá é verdade. João Pedro Maiano já tá aqui também. Partiu o sofrimento 2018, vou te falar, viu? Acabou de ganhar um título, gente. Vamos comemorar ainda, calma. Ah, mas olha pra você ver, o jogo de manhã tá sofrendo em Alagoas, em Maceió, né, bicho? Nós estamos sofrendo aqui só no calor em Belo Horizonte, né? Pois é, e o Brasília também no calor. É. Aí na praia é mais fácil, João Pedro. É. Muito bem. Por onde a gente começa? Pelas contratações? Pelas renovações? Acho... podia falar aí de quem ficou, né? Renovações. Quem ficou e quem saiu, depois a gente fala de quem chega? Pode ser. Ah, então tá. Antes da gente começar, vamos ver se tá funcionando lá, Sérgio. Deve estar funcionando para vocês. C6 tá assim, você já viu? Tá, já vi, já votei. Muito bem. Então, quem não viu e não votou ainda, gente, tem aí no cantinho superior aí da transmissão no YouTube. Isso é só no YouTube, vai ser ao vivo aqui agora. O que tem aí? Deve ter um íconezinho da letra I. Num canto qualquer aí, no canto superior direito, se você clicar nele, você vai ver que tem uma pesquisinha aí, que é uma perguntinha que o Miguel Jabu mandou lá no grupo final do ano passado, não é isso, Sérgio? Isso. Então, perguntando, na opinião de vocês, qual foi a melhor fase do América de todos os tempos? Né? Então, qual foi o melhor momento que o América viveu? Foi de 48 a 49. Que teve 48 e 49, Sérgio? Fomos campeão mineiro e campeão das Taças dos Campeões, que hoje a gente já sabe que é nosso primeiro título da Série A, né? Título primeiro brasileiro. Exatamente. Só falta o reconhecimento, mas já é, né? O reconhecimento oficial da CBF, a gente já sabe que é. Se é o América de 56 a 61, quando nós tivermos a tríplice, vai. Tríplice coroa, algumas excursões internacionais e 3 vices mineiros garfados pela arbitragem. Pois é, velha história, né? Eu só tenho uma coisa a referir ao brasileiro de 40, lá vai bolinha. Eu prefiro não ter esse brasileiro, porque se a gente tiver isso, o Atlético vai ser bicampeão. Eu prefiro morrer sem esse título do que o Atlético também. Bom, então, vamos lá, eu não sei. O Corneiro. O ano mudou, mas a ojeriza do Cláudio a títulos continua, né? Eu ia comentar exatamente isso. Título por fax é meio nojentinho, mas a gente aceita, só. Se for pra terceira torcer opção. Pra título, vai torcer pra Real Madrid, porra. Aqui é futebol raiz, caralho. Terceira opção, 71 a 73, que foi o campeão mineiro de 71. Sétimo colocado no brasileiro de 73. Brasileiro de 73. Essa foi a melhor colocação que o América já fez numa Série A. Muito bem. Outra fase, de 96 a 2001, que foi campeão da Copa São Paulo, campeão brasileiro de Série B em 97, o acesso em 99, vice-campeão mineiro em 99, Copa Sul-Minas no ano 2000 e o campeonato mineiro de 2001. Ou seria a melhor fase do América, de 14 até reticências, que temos aí o bicampeonato brasileiro do ano passado, campeão brasileiro de 16, ó, mineiro de 2016, o acesso de 2015 e o acesso roubado no STJ de 2014. Então, na opinião de vossas senhorias que aqui escutam, qual que é a melhor fase do América de todos os tempos? Eu votei aqui também e, pelo que eu tô votando aqui, o Sérgio votou junto comigo e tá 100% na mesma opção. Não vou falar para não influenciar, porque tá todo mundo no mesmo canto. Tá certo. Eu acho que é essa. Troca voto? Dá para trocar? Dá para trocar, mas não quero trocar. Qual que eu voto? Qual que você vota? Eu não sei, velho. Mas... Aqui, nós ainda estamos deixando cada um poder escolher. Não eu tá manipulado ainda, não. Eu votei diferente do... Tô burro e bêbado, eu tô aqui. Eu vou clicar no ícone Decadentes ao vivo. Coelho Expectativa 2018. Nome comprido, cara. Difícil de decorar. Aí aqui tem o bagulhinho. Tem o bagulhinho. Tem Facebook, aí... Twitch, aplicativo, corneta americana... Geral, Não, lá embaixo não. Na tela, lá em cima. Na tela. Passa o mouse na tela. Passa o mouse e aparece um easy. Ah, cheio. Outra e chique, hein, velho? É, não é? É moderno só. Então você escolhe aí e vota. Muito bem, então assim, enquanto vocês estão ouvindo aí o programa, vocês vão votar, vão escolher, no final a gente vê qual foi o resultado. Tecnologia. Muito bem, isso. Vamos falar das renovações, então. Foram renovados até o final de 2018, o João Ricardo, Fernando Leal, que foi emprestado, né, para o Mirassol, é isso? Mirassol, isso. O João Leal não foi renovado, ele já tinha contrato até 2018. Ele já tinha contrato, né? É verdade. Então, ele tem contrato até 2018 já, então o Fernando acho que é a mesma coisa, né? Acho que também tinha contrato ainda. Rafael Lima renovou, Giovanni... Também tinha contrato. Ainda já tinha. É, também já tinha. Departamento de Estatísticas tá difícil, hein? É, eu botei tudo junto, né? Só mostrando o prazo. Não achei que vocês iam pegar nessas picuinhas, não, mas... Peço desculpas aí, tá? Não tá. Giovanni, renovou. Esse renovou. Ufa. Norberto. Renovou. Renovou. Juninho, já tinha contrato? Acho que já tinha também. Juninho, acho que já, viu? O Davi renovou. Pra alegria, sim, do Alisson. Gerson Magrão renovou. Sim. Para alegria da Tel. Renanzinho Oliveira. Renovou, para alegria geral. E Luan Sem Barba, renovou. Todos esses para até fim de 2018, né? Final de 2018. Dessa listinha, alguma desagrada? Davi. Ah, isso é unanimidade, né? Começa com D e termina com Avid, né? É, o Davi, eu também não entendi para que renovaram com ele, não. Eu queria entender para que renovaram com o Davi. Eu tenho na dúvida se renovaria. Eu fiquei sabendo que ele toca tanto no pagode. É a única explicação. É isso. Não, aqui, ó. Deve tocar bem tantão, alguma coisa assim, porque não tem lógica, não. Quando nós entrevistamos o Anderson lá, ele falou assim, sobre o Davi. É um jogador que tem experiência em Série A, então é importante termos ele. Isso antes, né? Quando a gente estava lá, entrevistando antes de ser campeão e tudo. Uhum. Acho que a renovação vem em cima disso. O Anderson sempre bateu muito nisso. A gente precisa de pessoas com experiência em Série A, seja para jogar Série B ou agora jogar Série A. Então, ok. Eu acho também que o Davi, ele pegou a cota agora do cara com mais idade entre a turma de volante ali. Porque se a gente for parar para pensar, deu uma renovada grande nos volantes, né? A gente vai começar aí contra patrocinantes. Contra patrocinense. Contra muito quem? Provavelmente com Zé Patrocinense. Muito provavelmente com o Zé Ricardo e o Matheus Salles, que são dois moleques. Então o Davi, eu acho que pegou essa cota aí. Fica a interrogação, claro, porque ano passado ele não apresentou futebol que justifica a renovação. Mas a gente também, tentando ser um pouco otimista, eu lembro do primeiro ano do Hernandes. Nossa, a gente não queria a renovação dele nem a pau. E ele renovou e foi muito bem no ano passado. Então, talvez aconteça isso com o Davi. Pode ser. Ah, mas você acha... Eu diria que o aproveitamento do Davi ano passado foi ainda mais baixo que o do Hernandes. O Hernandes tinha jogado muito mais no primeiro ano dele, não tinha, não? É, não. Sim. Muito mais, não. Eu lembro que a insatisfação com o Hernandes era grande. Não, muito mais, eu digo, não em qualidade necessariamente, mas número de partidas. Em quantidade, sim. Ah, em quantidade sim. Né? Então, assim, eu não sei nem se o Davi já rompeu a barreira dos 5 jogos do Sérgio Tavares. Eu confiro aqui pra você agora. Me dá uns minutinhos que eu te falo. Te dou uns minutos, então. Regra dos 5 jogos do Sérgio Tavares. Titular, ele deve ter jogado 1 ou 2 no máximo. É. O resto foi entrar na partida. Tenho dúvida até se jogou o jogo inteiro, mas tudo bem. Agora, o Davi é aquele cara também, Henrique, o seguinte... Ele não deve ser caro, né? O papel que ele vai desempenhar no elenco, entendeu? Ele não vai ser caro. Uhum. E vamos supor que ele vai ser aquele cara lá do fundo do banco, lá, que de vez em quando entra. Beleza, não vai comprometer muito, mas mesmo assim eu não teria renovado com ele. Não acho que vai ser um problema, porque ele não vai ter grande espaço no grupo. Mas também não renovaria, não. Muito bem. Acho que é por aí, acho que você tem razão. Não sendo muito caro, não tem por que não tê-lo. Ele não é o cara que, assim, precisa dispensar também, não. E é aquele jogador de confiança do Anderson, né? O Anderson, a cota que eu acho que ele preenche é a cota do Anderson. Daqueles caras que falam assim, não, preciso desse cara no grupo aqui pra, sei lá, exercer influência, aquela coisa que técnico gosta, né? Uhum. Aqui, ó. O Davi jogou 2 jogos inteiros e 11 vezes ele entrou como reserva, né? E participou do jogo. Então, alguns bem no finalzinho do jogo, né? Se a gente for olhar aí, se abrir isso aí, provavelmente alguns ele entrou 10 minutos, 5 minutos, não muito mais que isso. Mas beleza, então tá aí. É esse. Fora isso, Magrão. Todo mundo feliz com o Magrão? Magrão e Renan, eu acho que entram na mesma história. Magrão e Renan, pra serem ali reservas, beleza. O problema é que não trouxe nenhum outro armador ainda. Então aí... na cabeça da gente, mas o Magrão, acho que mais pela versatilidade, dá pra jogar de lateral também, dá pra improvisar como um terceiro homem de meio ali, dá pra talvez até de volante forçando a barra, dá pra escalar na falta de outro alguém. Então é uma peça também interessante. Agora, eu me lembrei, não sei se vocês se lembram disso, teve um papo no ano passado, boato total, mas talvez tenha algum fundinho de verdade. Teve uma época em que o time deu uma caída no ritmo, em que falaram que o Magrão era um cara que estava nos bastidores ali, atrapalhando o elenco. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, mas ficou só no boato, né? E se está renovando, muito provavelmente é só boato mesmo. Eu confesso que eu não me recordo, mas eu ia falar exatamente isso. Se renovou, tendo a chance de dispensar agora pelo fim de contrato, se eventualmente é o cara que fez isso, não é uma diretoria que é bancar o Magrão. Ficou porque o Anderson falou que é ele. E o que aconteceu, isso foi num período que o Magrão ficou muitos jogos sem jogar. E aí depois ele voltou a entrar em alguns jogos também. Então, esse boato ficou num período específico que ele estava muito na reserva, depois ele voltou e sumiu. Então, eu confesso que eu não lembro dessa história. Muito bem. O Renan agora, sem a sombra do Rui, né? Também. Se não trouxer nenhum armador, ele tá sem sombra. E no Mineiro foi meio isso, né? E aí ele fica mais soneca que nunca sem sombra, né? É. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Mas o Renan... Pode falar. O Renan, a falta de sombra é porque ele é muito lento, aí não dá nem sombra, entendeu? Pega o jogo. Vamos embora. É, Christian, tá contrato até o fim de 2020. Isso. Mateuzinho já tava renovado também até 2021, final de 2021. Messias e Zé Ricardo foram renovados agora até o final de 2022. Esses eu gostei muito dessa renovação. Muito. Messias, eu não acredito que fique até o final de 2022, porque eu acho que ele vai embora antes, mas se ele vai embora antes, ele vai com, né, deixando um cascaio. Isso. Aqui. Ele não vai barato. Né? Não, que poderia... longo, tipicamente, é um contrato longo feito para venda, né? Você Exato. Faz um contrato Sim. longo para botar uma multa grande, a multa. Né? Isso. É. Então, e isso que eu tô achando melhor, mais elogiável, que é, ó, se você olhar essas renovações que a gente já falou, né, manter esse time, mesmo que a gente tenha reclamações pontuais, igual a gente falou do Davi, do Magrão, do Renan e tudo, manteve o time quase titular todo. Quem saiu é porque não conseguiu segurar mesmo. É, e essas renovações da base por um tempo maior, sabe? É fazer tudo aquilo que a gente sempre fica reclamando, né? Então tá sendo feito. Agora vamos ver se... E além disso, as novas contratações pontuais aí, que nós ainda vamos falar deles, né? Messias é jogo duro na renegociação. Sim. Né? Messias demorou um pouco, pelo menos o anúncio da negociação, da assinatura do contrato em si, ela demorou um pouquinho a acontecer. Era algo que a gente já estava esperando há bastante tempo. Nesse meio tempo, o que eu vi de crítica ao Salom. A diretoria. Não, ao Salom, pessoal. Olha lá, voltou o Salom. Vai entregar a Messias aí de graça pra cachorrada, pra Cruzeiro, que é isso que ele faz, e que não sei o que, tarará. Gente, mas não faz o menor sentido isso que vocês estão falando. O cara tinha o final de contrato dele próximo já. Se ele não quisesse renovar também, é uma estratégia perigosa do jogador, né? Porque nesse meio tempo ele pode se quebrar e acabou, e ele ficou sem contrato, ele tá fudido. Sim. Mas ele é um jogador jovem. Se ele quisesse arriscar de não assinar esse contrato para chegar no final do ano e conseguir receber uma melhor proposta de um time com mais dinheiro no Brasil, com melhor proposta de salário, sem multa nenhuma, é claro que ele vira um ativo muito mais atrativo se ele não tiver multa para negociar. É, sem dúvida. Então tá no papel dele também. É claro que aí chegou. O América conseguiu chegar num acordo com ele, numa proposta que é interessante para ele também, que dá essa salvaguarda para ele no caso de uma lesão, que qualquer atleta tá sujeito a ter lesões, né? A gente acabou de ver aí o menino, esqueci o nome do menino lá da Copa São Paulo, que quebrou a perna lá. Emiliano. Assim, nem falta o filho da puta do juiz deu, né? Mas, enfim, quebraram a perna do menino lá. E, é claro, ele tá com contrato com o América vai dar toda assistência pra ele. Ainda é um menino da base, ele ainda é uma promessa. Mas, assim, se isso acontece com o Messias no final de contrato dele, é um cara que vai ficar desguarnecido. Então, Sim. é uma possibilidade. O jogador e seus empresários, principalmente, que é quem acabam influenciando muito o jogador nessas decisões, eles podem tentar botar essas fichas na mesa pra futuramente conseguir um contrato maior. Porque se o cara não tem multa, você negocia um salário melhor pra ele depois. Né? Esse ano a gente tem um benefício muito grande, que é o fato de jogar a Série A. Então Sim. o cara pensa também, eu vou ser negociado, sei lá, pro Corinthians, como pintor. Só que lá o cara vai ter que brigar. Lá o espaço lá é brigado. E outra coisa, dois jogos ruins que ele fizer, e é banco forever, né? Então o cara faz a conta dele e tudo, fala, não, aqui tá tranquilo, vou jogar, vou mostrar meu futebol. Se o cara tem confiança no futebol que ele joga, ele vai preferir um lugar onde ele possa mostrar esse futebol e provavelmente ele tem o perfil do cara que vai é pra fora. Talvez nele a gente vai ter Exato. Uma venda pra fora. Não, eu não vejo ele se transferindo internamente, não, sinceramente. Não quero que seja esse ano. A única coisa do transferir para fora é que eu não vejo o América ainda nessa posição de conseguir fazer essas grandes negociações com o time de fora. Uhum. Eu acho que o modelo do Richarlison é o melhor, vender para um time brasileiro e manter uns 25%, e aí na venda de um Corinthians, de um Palmeiras, pro exterior, você pega seus 25%. Porque nós não temos essa marca, nós não temos essa grife para fora ainda. Embora vários jogadores que a gente tem revelado e tal estão se mostrando aí realidades e tal, o América sempre foi um bom time formador, mas nós não temos esse caminho. E se pá, nem esse know-how de fazer essa negociação para fora. Então, acho difícil. Mas acho que isso pode vir a acontecer com o Messias. A valorização do Richarlison lá está sendo excelente para a gente. Né? Dá a janela para o América. O América tem sido citado em toda a matéria que é feita com ele, de onde é que esse garoto veio, de não sei o que, tarará, todo mundo quer saber, e o América acaba sendo citado, né? Eu penso que a gente vive uma época hoje em que a gente está adquirindo cada vez novas coisas para o América, né? Coisas que a gente nunca pensou que o América faria, a gente está fazendo. Então eu acho que vai chegar num ponto também que a gente vai conseguir romper essa barreira de conseguir negociar lá fora, de conseguir... sabe, mas tudo isso depende da gente se firmar num cenário de Série A. Essa é a verdade. Exato. Chegar numa Copa do Brasil numa etapa mais na frente. Então são coisas que a gente foi conseguindo, né? E a gente está atingindo novos patamares. Então eu acredito que eventualmente isso vai acontecer sim. A gente vai conseguir vender lá para fora e essa grife vai surgindo no sentido que a pessoa começa a falar, não, o jogador que vem de lá tá jogando. Isso. E é isso que o cara quer ver. Entendeu? O cara quer ver bola na rede, se for um atacante, o cara quer ver uma defesa bem feita, se for um goleiro. Então, a gente tá conseguindo mostrar isso. Hoje a gente tá mudando o nosso patamar. A gente, podemos não ser um time conhecido, igual, sei lá, o Leicester lá na Inglaterra e tal, não é um time conhecido, mas se você começa a ter um trabalho bem feito, tanto dentro de campo quanto fora dele, isso começa a aparecer, né? Você começa a ter pessoas que começam a querer fazer negócio aqui também. Uhum, concordo. Pode falar, Alex. Os times de fora também, Jairo, e até clubes grandes... principalmente porque hoje é muito fácil você assistir qualquer jogo de qualquer divisão, de qualquer país que tenha um futebol. Os times de fora também, eles garimpam mais embaixo hoje. Eles já querem pegar o talento lá na base e lá no clube de origem dele, porque aí paga-se muito pouco. Uhum. O próprio Liverpool, na verdade não foi nem o Liverpool que levou direto, mas eu estava lendo outro dia que o Felipe Coutinho saiu por uma bagatela do Vasco. Porque era um moleque novinho e tal, não sei o que. O que o time do Richarlison atual lá fez, ele comprou do Fluminense, quando na verdade nós que somos americanos e que acompanhamos aqueles primeiros jogos do Richarlison aqui, é claro que existe uma chance de erro. Aquele começo do Richarlison ali, sabia que era jogador para futebol europeu e para estourar mesmo. Sim, certeza. Então, os times de fora, eles estão vindo garimpando mais embaixo, porque sabe que levam mais barato. E num cenário onde a gente não tem um investidor e que a FIFA acabou com isso, você começa a ter que garimpar mais. Antigamente, você via um cara que estava ali num time médio, aí você juntava dois, três que tinha dinheiro, aí cada um comprava um percentual e ficava aquilo. Hoje, como a FIFA proibiu isso, você começa a ter que garimpar mais baixo mesmo, não tem jeito. Começar a procurar no interior de São Paulo, começar a procurar no América. É a realidade do futebol hoje. É isso aí. E eu acho que o América tá avisado quebrar essa barreira mesmo e conseguir chegar nisso, né? O bom é que renovando com longo prazo e aumentando as multas. Seja para onde sair, a multa que tá definida é que tá definida em contrato. Né? Então, não tem muito para onde correr. Agora, das renovações, para mim, é tão espetacular, e eu tô com o Sérgio nisso, que pra mim, pelo menos essa do Messias, porque o Zé Ricardo acho que ainda tinha um contrato mais longo, mas o Messias que terminava agora, quase que conta como uma contratação, bicho, porque a gente ia fatalmente perder o Messias. Uhum. Então, renovar com ele até 2022 é como se fosse uma renovação de um jogador de nível de Série A que tinha o interesse aí do Corinthians. O Corinthians é o que a gente estava sabendo, mas os outros clubes com certeza já estão rondando ali o Messias. E outro ponto que eu queria falar sobre isso, otimismo demais da minha parte, mas o América, não sei se vocês estão reparando isso, o América tem subido uma geração de jogadores com a cabeça boa pra caramba. Jogadores que sobem, mas que tem personalidade suficiente para fazer uma renovação dessa. Porque se você for parar para pensar, se o Messias fosse um desses molecões aí que... cabeça, com certeza ele iria na cabeça do empresário. E eu sou capaz de apostar que o empresário queria levá-lo para o Corinthians, por exemplo. Porque é uma situação que envolve mais dinheiro, que o empresário vai talvez ganhar mais dinheiro com isso. E eu vejo a garotada da base, quando sobe, muitos deles, você vê entrevista de Zé Ricardo, você vê entrevista de Messias, você vê do próprio Roger, que não estourou ainda, mas é um bom ativo, você vê que esses jogadores falam do América, não mais aquelas entrevistas só de quero sair daqui. Eles dão entrevista, quero seguir minha carreira, obviamente, mas eu quero dar frutos para o time que apostou em mim. E eu acho que essas renovações talvez passem até por isso, é um desejo dos caras de deixar no América imbuir o América pelo que o América fez por eles na base. Não sei se vocês enxergam alguma coisa parecida. O Zé Ricardo que só tira a camisa, parece que só pra tomar banho, né? O cara faz no Natal com a camisa do América. Passou Réveillon com a camisa. Nas férias mesmo, já tinha visto ele também camisa. E é ele e a família. Que direto ele posta foto com a família também. Acho que ele foi Aparecida depois da conquista do título. Se não ele for, levou a camisa lá, Colocou a camisa lá e o irmão dele tava com a camisa também. Direto, festa de família, tem uns três ali com a camisa. Esse aí tá de parabéns. Esse aí tá honrando a firma. Tá. Esse é bonito demais, esse orgulho, né? Ele ter esse orgulho de ser americano, isso é. Nossa, Alisson, você comentou aí dessa questão de renovação, e nisso aí entra na questão do Mateuzinho. Olha pra você ver que coisa. Você falou dessa questão do. Que os jogadores estão subindo da base com pertencimento, mas o América também tem demonstrado aos seus valores de base um carinho, não a todos, tá? Mas a boa parte, um carinho que também eu acho que isso é bem novo. Você vê essa renovação mesmo com o Mateuzinho? Se a gente conhece o futebol do cara, tá certo? Tudo bem. A gente renovaria com o Mateuzinho sem estresse. Mas vamos dizer, o cara tá machucado, sofreu uma operação séria, e teve um contrato renovado até 2021. Sendo que nós não sabemos o futebol que ele vai voltar depois da cirurgia, não. Correto? Essa renovação dele foi no ano passado. Foi antes. Não, tudo bem, mas eu tenho dito o seguinte, a gente tem uma situação hoje, a gente tem um contrato longo até 2021 com o Mateuzinho, mas alguém tem medo desse contrato? Algum de vocês tem medo desse contrato? Não, também não. Então, é isso que eu quero dizer, entendeu? Que a gente... O pior pesadelo do jogador é ele machucar. Uhum. E ele machucou feio. Nenhum de nós, eu acredito assim, eu não sei nenhum de vocês, mas nenhum de nós tem medo desse contrato, assim, vamos pagar esse cara pra ele não jogar nada até 2021. Todo mundo tem fé no que subiu, correto? Da mesma forma que eu falei do Messias aqui, que ele, sem contrato, poderia se lesionar e ficaria desguarnecido, a parte do América também existe essa aposta, né? Não é toda hora claro. Que o jogador que vai quebrar assim, desse jeito. Ainda mais o cara, quando tá trabalhando com você há muito tempo, você já conhece o departamento fisiológico e tal, já sabe mais ou menos o quanto de carga que o cara aguenta, né? Mas é um risco que existe sempre, né? Desse tipo de coisa acontecer. Mas eu acho que o que o América está fazendo é o mais correto. É fazer contratos longos, sim, pra gente não ficar naquela de ficar perdendo o jogador o tempo inteiro, porque acabou o contrato. Mas eu acho que mudou uma coisa também, a própria visão como um todo dos jogadores e empresários, eu acho que mudou um pouquinho. A gente viveu uma fase aí, sei lá, uns 3 anos atrás, em que parecia que jogador queria subir com 16 anos pro time profissional e com 17 ir pra Europa e pronto, acabou. Assim, os times europeus vinham aqui buscar os caras saindo da fralda. Chegava lá... uns fenômenos, mas chegava lá não costumava dar tanto certo. Foi o efeito Messi, né? Mas chegava lá não costumava dar tanto certo, porque se você for parar pra pensar, você com 17 anos, num país que você não sabe falar a língua, você não conhece a cultura, não sabe nada, você chega lá, jogar futebol você sabe, mas todo o resto te complica, e aí a coisa não costumava vingar, e a gente costumava ver 22 anos voltando, que o cara tava com 22 anos ainda, bicho, e o cara já era uma decepção pro futebol, porque já tava voltando, já tinha dado a primeira cara no muro. Então, parece que os jogadores de hoje, até os empresários, eu tenho reparado que eles estão querendo que os jogadores façam aqui pelo menos uns 2, 3 anos para amadurecer um pouco seu futebol. na Série A do Campeonato Brasileiro, para quando for na Europa, for para ter uma carreira de uns 8, 10 anos lá, porque bater e voltar lá também não adianta. Um cara igual o Mateuzinho, vamos ser sinceros, o Mateuzinho é um bom jogador, é uma boa joia para se lapidar. Mas pega o Mateuzinho hoje, vamos supor que, sei lá, a Inter de Milão se interessa por ele e leva ele para lá. Ele vai fazer igual o Gabigol, vai bater lá e vai voltar. Ainda não tá maduro para isso. E o próprio Mateuzinho e o empresário dele precisam entender isso e deixar ele na América aqui mais uns 2, 3 anos amadurecendo. Você sabe quem me disse isso há um tempo atrás? O pai do Messias. Eu, naquela festa do título, eu fiquei conversando com ele um tempão. E ele me falou exatamente isso, que achava que era necessário amadurecer. Então... é isso aí. Né? Então, tá, quer dizer, se o cara tem uma cabeça boa dessa, né? Inclusive, o pessoal tava me... tem uns amigos meus do Espírito Santo falando que o pai do Messias jogava mais que ele. E era daqueles que não deu sorte, né? Mas, e aí eu tava conversando com ele no dia do título, que o filho dele tinha uma cabeça boa, que ele me falando que o Messias tinha uma cabeça muito boa e tal, e que ele queria jogar bola, mostrar o futebol dele. Típico de quem tem confiança no futebol que joga. Simples assim. Tudo bem. É, deixa eu já puxar uns comentários aqui, porque já tem gente falando aqui no programa. Teve o João Pedro Maiano, Partiu Sofrimento 2018. Saulo Tárcio dando boa noite. Thales Maciel, boa noite, galera. Sobre as renovações, aproveito todas, com exceção do Davi. Maior loucura de 2018 até o momento. E sobre as contratações, também gostei de todas, com exceção do tal do Capixaba. Nós vamos chegar nas contratações ainda e a gente comenta mais. O Thales ainda, a cada 50 jogadores que vem da cachorrada, no máximo um dá certo. É, não sei se a razão é essa mesmo não, viu? É, nós tivemos alguma sorte aí nos anos passados, bem, não? É, Marcos Rocha. Marcos Rocha, bem. Bom, enfim. Mas eu entendo o que você quer dizer. Tem o Marcos Rocha. E o Marcos Rocha. Não, mas o Marcos Rocha também. O próprio Renan Oliveira que tá aí, ué. Tá aí, ué. É um craque. Né? É só nequinha, mas né? Foi muito importante na reta final aí. Então, eu não sei. Vamos ver. Marcos Cifuri, boa noite, rapaziada. Abraço pro Sergião, abraço pra galera do Decadentes. Cheguei da estrada agora, cansado, mas estou na escuta. 2018 promete. Quem não chegou da estrada ainda é o seu Ramon Gregório, que tá perdido no caminho entre... Diz ele que é entre Belo Horizonte e São Tomé das Letras. A gente tá em dúvida se não é entre São Tomé e o túnel que leva a Machu Picchu. Maurício Cifuri continua. Me expliquem como empresta Rubão e fica com Capixaba. Não entendo de futebol. Um cara alto, novo, cheio de emoção, vontade, parceiro do Mateuzinho Moisés, coloca uma franga sem rabo. E o Edmilson Pereira que tá aqui. Esse He-Man, sei não, tomara que arrebente e queime a minha língua. Eu tô achando que ele vai jogar pra caralho, viu? Mas nós não vamos me antecipar, não. Vamos deixar lá pra falar das contratações depois. Voltando. O Bill e o Lima estão com contrato até o final do Campeonato Mineiro. O Bill já teve notícia aí de que o Rafael Lima, o He-Man chegou, diz que tá correndo, né? Acaba o treino, ele continua correndo, e aí o Bill foi visto ficando depois do treino, fazendo uns tiros também, entre a linha do gol e o meio de campo. Coisa que parece que ele não costumava fazer no ano passado. Bom demais, curioso, né? Não? Curioso, né? Então tá aí. Eu acho que a briga vai ser boa. O Bill não é o tipo do cara que aceita banco fácil, que vai largar o osso fácil. Acho que ele vai brigar para ter essa titularidade igual conjunto com o He-Man. E se a gente tiver essa briga até o final do ano com os dois metendo gol pra caralho, sensacional. Muito bem, o que mais aqui? Os dispensados ou os que saíram, né? Alguns foram por empréstimo. O Roger, que foi emprestado. Rafael Justo saiu. Ótimo empréstimo. Ótimo empréstimo. O Roger, ótimo empréstimo, porque eu acho que já estava difícil para ele evoluir aqui, ainda mais numa Série A, porque ele realmente ainda é um pouco nervoso, ainda é um pouco complicado para ele jogar. Então, emprestar para o CSA, achei um ótimo empréstimo e vamos ver se ele desenvolve lá. Tava pouco aproveitado. E o CSA está na Série B, então não é que ele vai ficar sumido e tal, ele vai ter temporada aí o ano inteiro para jogar, né? É porque o CSA, o CRB copiou o América inteiro, aí o CSA foi obrigado a trazer pelo menos um do América, para não ficar, né? Não ficar CRB feio pra torcida, né? É, o CRB resolveu virar filial nossa, né? Mas o CSA nós trocamos, nós trouxemos o Pilar e eles estão levando o Roger agora. Olha que maravilha. Muito bem. Então, Roger foi o Renato Juste. Esse foi dispensado de vez. O Pará. Pará, não sei o que aconteceu com o Pará. Pará foi embora também. Pará ia pro exterior, hein? Foi pro exterior? É, não renovou. Não... Muito bem. O Hernandes, que foi pro Ceará, parece que queria ficar perto da família. Neto Moura, voltou pro esporte, não é isso? Acho que sim. Acho que sim. Jataí, já se foi? Jataí foi pro Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, muito bem. William, também não sei. É, também não voltou sei. Voltou pro Fluminense, eu acho que foi pro um time do interior de São Paulo. Tá. Pra jogar o Paulinho. Felipe Amorim, dispensado? Não seu destino. É, eu só vi a notícia que ele foi dispensado, eu não sei pra onde que ele foi. Pra onde foi, também não vi. Mike... Ó, CRB, fica de olho aí, CRB. É. Mike, também não sei pra onde foi. Edno, foi pra Portugal, não é isso? Já meteu isso. O gol lá, em cima do Sporting. O Sporting é do Benfica, agora eu não lembro. Hugo Cabral também dispensado, esse aí, né, do segundo Botafogo semestre pra cá, de São Paulo. Já tava incomodado aqui, não, Botafogo, né? Santo André. Santo André, muito bem. Hugo Almeida, também dispensado. E aí, o Hugo Almeida foi pro exterior. Foi pro México, ou qualquer coisa, não foi? É, um lugar feio desse. Muito bem. Tá vendo como ganhar a Série B da vitrine também, gente? Isso tudo aí é fruto disso. Você pulou o Rui. Eu pulei o Rui. Ah, exato. Pulei o Rui, que o América queria que ficasse ainda, mas parece que o Curitiba não quis liberar de novo. Curitiba tem planos de usá-lo esse ano. A ver. Série B, né? É, Felipe Amorim foi pro Figueirense, viu? Felipe Amorim foi pro Figueirense? Olha aí, que maravilha. Figueirense, boa sorte, Figueirense. Não quer subir de novo, né? Bom demais, é. Pô, aí tem uma lista aqui dos outros, não sei. Michel. São mais os caras da base aí, que eu não sei o contrato deles, até quanto que vai e tal. Ah, mas deve estar tudo aí ainda, viu? Isso, sim, mas tudo renovado e tal. Eles estão todos, né, no site do América, eles estão como a equipe disponível lá, entendeu? Todos. Entendi. Eles estão na base, eles estão como profissionais. Michel, Renato Bruno, Pilar, Eric, Glauco e o Jori. Muito bem. Deve estar tudo aí. Quem que é esse Kennedy que treinou ontem, hein? Você sabe? Parece que deve ser centroavante, entrou no lugar do Rafael Moura. Ah, nem não sei vi, não. Será que veio da base? Você tá falando do jogo treino de ontem? Ganhou de 3-0 do Ipatinga? Entrou um Kennedy. Não sei quem é. Alguém sabe, gente? Quem souber, comenta aí, ó. Eu também não sei, não. Agora, dessa lista toda que você leu aí de quem saiu, o Henrique, vamos fazer uma rodada com a opinião de cada um aí. Pra mim, vai deixar saudades aqui o Hernandes pelo último ano, e eu acho que ele tava numa fase muito legal aqui no América, tinha tudo pra fazer uma boa Série A. Mas, e aí até uma boa chance pra esclarecer, ainda tem, o América... Né? Ele vai ficar Série A no Ceará. Mas o América, pelo menos pela informação que a gente tem, parece que o América, inclusive, chegou no que ele pedia de salário. E foi uma opção do jogador de ir para o Ceará. Situações em que a gente tem que martelar a diretoria, tem. Mas tem situação também que se a gente martelar, a gente tá sendo injusto. O que o América poderia fazer, que era chegar no salário que o cara pediu, o América fez. O jogador teve a opção de ir embora. Então, também, paciência. Mas é um jogador que vai... Não sei se deixar saudade é uma coisa também forte demais, mas pelo menos eu queria ele aqui no elenco do ano que vem. E o Rui também, com a preocupação da parte física, né? Aquele cara que machuca pra caramba, mas tecnicamente, pra mim, ele tinha um perfil de Série A. Eu queria também a permanência dele, mas também não foi possível porque o Coritiba não. Então, da parte de dispensa e todo o resto dessa lista que você leu aí, pra mim, se tem uns 10, aí são 10 Davis, 10 que não era pra renovar. Então, se de 10, se de 11, o América só errou renovando com o Davi, e lembrando que errou na nossa ótica, pode tem dar 13, certo ainda, Davi? Tem 13, se é a gente tirar o Roger, que foi emprestado, só são 12, então. Pois é, então assim, vamos colocar aqui de 13, que a gente achava que não deveria continuar, o América dispensou 12 e manteve 1. Então isso é ótimo, gente. Isso é feição dentro do nosso pensamento. E mesmo assim, o Davi, volta a dizer, ainda pode dar certo nesse próximo ano. Achei que o América foi espetacular. Eu tinha muito medo de que o título da Série B fizesse o América sair renovando com todo mundo, com esses Mike da vida, com Felipe Amorim, com essa cambada de nego que teve aqui, mas não deixou saudade. Mas não, o América soube renovar com quem deveria. Concordo. Aqui, Jairo. Vai, Sérgio. Kennedy Pereira da Silva. É da nossa base, tem 19 anos e é um meia. É. No site do Sub-20 tá lá, né? Isso, no site do América mesmo. Muito bem. Tem uma tatuagem no pescoço. O que mais? Não, na foto só consigo que ver mais? Aí. Ah, tô... Quer comentar aí as dispensas? Quer comentar as dispensas? Sempre que eu vejo um jogador com tatuagem no pescoço, eu lembro do Brian, ele dá uma mas do Brian é pior ainda, porque é um beijo, né? Além de ser pois uma tatuagem, é um beijo, é pior ainda, cara. Tá, é complicado, vamos. Tá, sobre as dispensas, alguém quer comentar alguma coisa? Vocês querem comentar? Continuar comentando sobre a tatuagem? Não, as dispensas eu tô com o Alisson, eu acho que é isso. É o que eu falei antes, a gente manteve o nosso time titular, que é uma base para o que a gente vai jogar hoje. E a gente dispensou o que não era os titulares, e aí para a Série A isso não serve mesmo. Então, acho que nós estamos fazendo tudo certinho. Se vai dar certo ou errado, eu não sei, mas que nós estamos fazendo no caminho certo, nós estamos. No final do ano a gente descobre se deu certo ou não. Jairo, quer comentar? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que as dispensas não tem assim... Talvez o Rui fosse um dos poucos que eu gostaria que fosse feito mais esforço, mas aí não tem jeito, o Curitiba pediu pra ele voltar, né? Eu fico com dó porque o cara rala a Série B inteira e fala, pô, vamos jogar a Série A? Não, vem cá, vem jogar a Série B, filhinho. Vai ter mais um ano de Série B. Mas fora isso, eu concordo com o que todo mundo falou, acho que a gente correu esse risco de, no afã de ter ganho a Série B, sair contratando com todo mundo de novo e tal, e que foi um pouco o que aconteceu na nossa última Série A, e a gente realmente precisa melhorar o nosso time para jogar uma Série A. E pelo que está acontecendo, eu estou com uma expectativa muito positiva para 2018. Eu acho que a formação do time está sendo bem feita. Está sendo bem feita. Eu estou com você, eu concordo com o Alisson, e eu concordo não só sobre os nomes, de que talvez só o Rui e o Hernandes são os que eu gostaria que ficasse. O Hernandes, para mim, vai deixar saudade, sim, porque eu gostava muito dele. Falei ano passado, para mim foi um dos caras mais importantes do América no ano passado. Mas acho que a gente fez contratações aí que podem vir a substituí-lo à altura também, né? Tem volantes bons chegando. A gente vai falar já. E o Rui é uma pena também. Eu ficava meio assim. Sim, ele é um jogador que tem qualidade técnica para jogar Série A. Se não fosse muito caro, queria que ele ficasse. Mas também saindo, acho que a gente consegue repor. Tá difícil de achar esse cara ainda, falta esse armador ainda, acho que não chegou ninguém, mas a gente consegue, acho que a gente ainda tem tempo para achar esse cara até o início do campeonato, durante o Campeonato Mineiro, ou até o início do Campeonato Brasileiro. E concordo com o Alisson, essa lista de dispensa, que é mais ou menos a lista de dispensa do torcedor americano, tá aí, não ficou a barca, né? A barca veio, fez seu serviço, fez o que tinha que fazer, ajudou do modo que podia, talvez não muita coisa, não tem perfil para o próximo campeonato, foi dispensado. Acho que nesse ponto o América tá acertando muito. Vamos para contratações? Bora. Então vamos lá. Vou falar todos os nomes, aí depois a gente vai puxando e falando de cada um, fazendo essa rodada como a gente fez aqui. Rafael Moura, Aylon, Matheus Salles, Capixaba, Aderlan, Matheus Ferraz e Carlinhos. Esses são os que chegaram. Rafael Moura é a grande estrela até o momento, né? Então vamos começar por ele. Seu Alisson, quer comentar? Achei muito boa a contratação do Rafael Moura, porque é aquele cara que vem assim para ser muito provavelmente titular e para trazer experiência de Série A para o time. Com expectativa boa nele, porque o Rafael Moura é um cara que costuma funcionar bastante em times do nosso perfil, e tem que lembrar que o Rafael Moura ano passado fez 10 gols e ele jogava muito pouco no Atlético. gols, entrando em poucas partidas, como titular, pouquíssimas partidas, e mesmo assim conseguiu sair com 10 gols da temporada. É, ele já estava bem, ele não é um cara que vem mal da temporada passada, ele é um cara com bom nome no futebol brasileiro, e que vem de uma boa temporada sim, só que ele era reserva do Fred, que estava fazendo seus gols. Então, trouxemos um jogador de grande nível em uma fase ainda boa de sua carreira. Tô com uma boa expectativa. Muito bem. Sérgio? É isso mesmo. É, num outro grupo perguntaram, falaram assim, estavam discutindo lá e tal, falaram, não vão trazer nenhum peixe grande pro América, né? Prometeram trazer um peixe grande, não sei o quê. Eu acho que o He-Man é um peixe grande. Pode até não ser a nossa solução, resolver tudo e tal, mas eu acho que é um bom nome, é um cara que é raçudo, ele corre e tal, ele se dispõe ali na frente, é um cara bom tecnicamente, então ainda tá motivando o Bill aí a correr e se doar mais ainda, só vejo pontos positivos nessa vinda. Na classificação de peixes aí, você colocaria ele como o quê? Talvez não seja um pirarucu, mas um dourado de bom tamanho? É uma trinchã? Como é que você vê? Não entendo tanto de peixe assim pra poder classificar, não. Ainda bem que você perguntou do Rafael Moura e não do Bill, né? Porque senão... Muito bem, você, Jair, Rafael. Não, eu gostei da contratação dele. Eu acho que ele tem, realmente, o ano passado ele ainda jogou, ele tá numa fase boa ainda, concordo que faltava espaço para ele no Atlético. Eu quero ver um pouco como é que o Anderson vai deixar ele jogando, porque ano passado a gente não jogou com esse centroavantão, né? A gente tinha o Bill muito fazendo pivô, aquela coisa toda ali de entrada de grande área, e com gente vindo de trás, né? Tipo um Felipe Amorim, né, tipo o Mateuzinho e tal. Então eu quero ver ainda qual que vai ser a interpretação do Anderson pro papel do Rafael Moura. Mas eu acho que tem tudo para ser bem. São uma boa contratação, sim. Olha, qual vai ser a interpretação do Anderson para o papel do Rafael Moura é uma das melhores frases que esse programa já ouviu. Por isso que a gente contratou já. Não foi a tua, tá vendo, gente? Nós também fizemos contratação de Pedro. Literalmente. Eu também fiquei muito feliz com a contratação dele. Já fiquei no momento em que ele foi contratado. Fiquei mais feliz ainda depois de assistir a entrevista da apresentação dele. A entrevista da apresentação dele para mim foi assim... não poderia ter sido melhor. Tá? Ele comentando que encontra o Anderson numa festa, num momento de descontração, sem compromisso nem nada, conversa sobre o América. Ele teve outras propostas, ele poderia ter ido para outros times. E aí, da mesma forma como a gente comentou, que o Hernandes não quis renovar, embora o América tenha chegado no valor dele. Houve muita conversa de que essa não renovação dele teria sido em função da vontade dele de ficar mais próximo à família lá no Ceará, que aliás eu nem sabia que ele era de lá. Então, assim, da mesma forma que isso nos, aspas, prejudicou na renovação do Hernandes, nos beneficiou agora que o He-Man queria ficar perto de casa também, e a casa dele é aqui. Acho que ele vem acreditando no projeto do América, então por isso eu acho que ele vem para dar sangue. Ele já nunca me pareceu ser um jogador de que tá ali só para cumprir seu papel, não. Acho que ele quer ser protagonista, acho que ele sempre teve esse ímpeto. Ele não me parece aquele cara muito marrento, que fica arrotando grandeza todo tempo, mas me parece aquele cara que é trabalhador e que trabalha sério. Eu sempre tive essa impressão dele, mesmo fora do América. Então acho que ele vem para somar, sim. Acho que ele vai nos dar ainda bastante, vários gols e várias alegrias. Então minha expectativa com ele tá realmente alta. Então não me decepcione, Rimeiro. Só uma parte. Veja que o Anderson tomando Danone numa festa de aniversário fez um trabalho melhor do que o Sid Clay quando era diretor de futebol. Tá vendo? E fez um trabalho melhor do que a gente também, porque eu e Sérgio, quando ficamos bêbados, contratamos o Jair. Aí, ó, viu? Tá vendo? Isso que acontece. Qual o próximo nome vocês querem comentar? Matheus Salles? Vão seguindo nessa linha boa aí, não vão cair pros capixaba agora, não. Iron Man. Iron Man, quem que é Iron Man? É o Iron Man. Favaio. Meu Deus. Então tá, comentem. Ou esse Ilon, cara, eu tô... Todo ano acaba tendo uma surpresa boa, né? Aquele jogador que a gente não conta tanto com ele para ser uma estrela e o cara depois desponta. E o Inoue pode ser o cara da vez, velho. Tomara que eu esteja certo. Tô com expectativa boa nesse menino. Apesar dele de eu achar que ele funcionou melhor no Inter como centroavante, e para centroavante ali a concorrência tá pesada, ele vai começar o ano jogando ali aberto pela direita, vamos ver do que ele é capaz. Mas é um moleque alto, magro, faz alguns gols de cabeça, sabe cabecear bem, tem boa presença ali na área, tem aquele cara que chega e que tem o faro de gol que a gente aqui, né? Então eu tô com expectativa boa. Acho que pro papel que ele veio desempenhar, que é o papel de ser o cara que pode ser a surpresa, pra mim ele entra pro Decadentes na época da vinda dele. Pra mim ele entra pro lugar do Mike, que é aquele cara que veio barato para ver se despontava. Só que no caso do Mike não funcionou. Vamos ver se no caso do Ilon funciona. Eu tô com uma boa expectativa. Muito bem. Mais alguém? Não, eu acho que é isso aí. Ele pelo que eu não vi muito dele jogando, e na hora que ele veio ainda falaram, ele é mais centroavante e tal. Depois eu fui ler uma entrevista e ele falou que ele joga de centroavante, no Inter jogou assim e tal, mas que ele prefere jogar mais pelo lado do campo. Então ele faria, no esquema do Anderson do ano passado, ele seria ali no lugar do Mateuzinho, né? Eu acho que e se não me engano, nos treinos o Anderson tem colocado isso, né? Renan, Luan pela esquerda, Ilon pela direita e o Rafael Moura de centroavante. Muito bem. Vamos ver. Eu acho que ele tem bola para se dar bem esse ano também. Vamos ver que a expectativa é boa. A expectativa é boa com todas as contratações. A única que é onde você não quer chegar, mas eu já vou me adiantar aqui então. Os capixaba da vida, que deve ter vindo a troco. Então, assim, beleza. Para mim, o capixaba é que é o Mike da vez. Não o Ilon. Tomara que seja o Mike, não o Alex Silva da vez. É verdade. Nossa. Ah, mas o Alex Silva voltou rápido. Tomara que seja o Alex Silva. Se tiver mal, que seja o Alex Silva, né? Nossa, é verdade. Chaba, eu acho que a birra também, que a torcida já. Que a torcida não recebeu bem a contratação, acho que tem a ver também com a saída dele, né? Porque ele saiu do América pro Atlético, numa situação, né, de jogador da base saindo de graça pro Atlético. Então. Aham. Já se criou ali um clima não muito bom. No Atlético, com os atleticanos que eu conversei, todos eles falaram mal do capixaba. Falaram que é um jogador que não tem poder de finalização, e isso eu sempre digo aqui, para um jogador que joga do meio para frente, isso é um problema sim. É um cara que tem habilidade, é um cara que alguns torneios da base aí... Enfim, teve uma época que a torcida do Atlético tinha até uma boa expectativa dele, mas parece que não vingou muito. Ano passado ele chegou a jogar no time B do Atlético e nem no time B conseguiu divisão do Mineiro, né? Na verdade, a terceira, né? Terceira. E mesmo assim não conseguiu jogar bem. Então, em termos de expectativa, para mim a expectativa para o capixaba é muito baixa. E aí entra na outra parte, que é o seguinte: se a expectativa é baixa e se ele é um jogador novo que pode ser que estoure ou não, aí eu prefiro apostar no tal do Kennedy aí, então, porque pelo menos ele é do América, né? Então, eu só não gosto da contratação do capixaba por isso, porque para mim é um cara que não tá dando certo no Atlético, nem os próprios atleticanos têm grande expectativa de que ele vai vingar. Se vingar, volta pro Atlético, se não vingar, a gente fica com isso aí o ano inteiro, não sei. Eu não gostei da contratação, acho que dava para seguir um outro caminho, mas torço para que dê certo. Parece que tem, tomara que comece a firmar o pé para começar a finalizar melhor, e tomara que dê certo, mesmo que isso vá resultar no futuro. Ok. Partimos para o próximo? Bora. Matheus Salles. Matheus Salles. Fala aí, Sérgio. Matheus Salles é o que veio do... Eu confundo Bahia. Os dois. Veio do Palmeiras. Palmeiras. Ele tava no Bahia, Palmeiras, mas... Palmeiras estava no Bahia, né? Ano passado. Isso. Então, eu não vi tanto ele jogar, mas eu só ouvi falando bem do moleque. Então, é novo e tal, mas a minha expectativa é alta com ele também. É, não foi ele que falava que... Mas eu também não vi nada dele. Também não. O marketing do América, eu acho que até brincou com uma coisa de torcedor aí, de... Ele colocou o... Como é que chama aquele cara do Santos lá no bolso, né? Num jogo lá. O Lucas Lima. Lucas Lima, isso. Aí o marketing do América ainda brincou com isso. Ah, cuidado que o Matheus Salles vai botar o C no bolso, não sei o que. Isso. Eu acho, né? Então, por ser menino, obviamente que ele vai dar uma oscilada aí, você já tem que saber disso. E às vezes é isso que o Palmeiras viu, ó, é um menino com potencial, mas que ainda oscila, então eu vou emprestar ele pro Bahia, agora pro América, para ele ir pegando jeito aí, oscilar menos até voltar. Então, espero que ele esse crescimento dele só continue mais ainda no América. Tô bem. Concordo. Alguém quer completar algo? Não, eu entendo que essa... eu acho que é isso mesmo. Esses outros contratos, eu para mim é um batalhão de japonês. Não Pode conheço falar. Futebol, assim... eu não, realmente não sei dizer e tô confiando no Drubis, que a verdade é essa, e no Anderson. Confiando que os caras estão garimpando onde tem que garimpar. Essa é a verdade. E a turma da planilha. O Matheus Salles também. É. Todos o nosso comentarista de Excel é o Sérgio, né? Mas... não, mas eu não tenho a planilha lá do Rui lá, não, é. Pois é. Os quatro pilares, essa coisa toda, né? Isso aí é outro naipe, né? Mas eu realmente, na verdade, essa turma que tá chegando, eu não consigo assim, falar que a gente tá dando um salto de qualidade. Eu não tenho essa percepção. São apostas, são pessoas, são jogadores que têm potencial, mas que, fora o Rafael Moura, para mim é um batalhão de japonês. Ah, eu não vejo, não. Eu vejo a gente subindo um degrau aí, cara. Será? Ah, eu sinto muito isso, não. Bom, vamos ver, né? Eu ia fazer esse comentário no quando a gente fechasse todas as contratações, mas já que vocês já estão entrando também. Para mim, renovações, para mim o América foi nota 9,5. Dispensas, para mim o América foi 9,5 também. Muito perto da perfeição também. Mas até agora, para mim... Nota 6,5, 7. Pra mim é ainda... Contratações é 6,5, 7? O Drubski já falou que ainda tem outras por vir, e aí com essas outras, de repente, dê essa encorpada legal mesmo. Todo mundo tá falando que o grupo não está fechado ainda. O Salum já falou, o Anderson já sim. falou. Por isso que eu tô dizendo que até agora, pra mim, nota de 6,5 a 7 ali, porque eu tô talvez um pouco mais com o Jairo. Eu vejo o He-Man sendo esse cara que chegou pra trazer qualidade mesmo. Vejo o Matheus Salles como uma ótima contratação, pra mim a segunda melhor contratação. Vejo o Carlinhos como muito importante ali pra disputar a posição com o Giovani e tal. E vejo outro, o Ailon como uma boa aposta. Mas com exceção do He-Man e talvez ali do Matheus Salles... chegam mais ou menos no nível dos que estavam ano passado. E aí eu sempre digo isso, que me preocupa um pouco, porque o nível da competição que a gente vai jogar é muito mais alto do que o nível da competição que a gente jogou ano passado. Então, não que as contratações tenham sido ruins, não quero que me interpretem mal, mas para mim não foi o salto que eu acho que a gente tem que dar para disputar uma Série A ainda. Concordo, mas aí que tá. Eu acho que você falou alguma coisa parecida com isso na retrospectiva que a gente fez no ano passado, de que havia quem estivesse sendo muito duro em relação ao time enquanto as contratações tinham sido feitas só para o Campeonato Mineiro, e vários outros nomes que foram importantes só foram chegar depois do campeonato. Sim. Aí, se eu não me engano, você falou alguma coisa desse tipo, que a gente precisava ter cuidado para saber aguardar também os movimentos que a diretoria está fazendo, confiar. E eu acho que é nesse ponto que nós estamos. Porque o Mineiro nem começou ainda, né? Então a gente sabe que para o Campeonato Mineiro ainda deve chegar mais gente. Sim. E certamente para o brasileiro vai chegar muito mais gente. Sim, mas é por isso que eu estou dizendo que até agora, Henrique. Porque senão a gente cai na falsa interpretação ruim de achar que agora tá beleza pra Série A. Pra mim ainda não tá em termos de contratações. E eu não discordo de que elas sejam feitas ao longo do tempo. Até acho que pode ser uma boa saída. Por quê? Porque agora você pega grupos, por exemplo, sei lá, Palmeiras. Palmeiras, quando dá janeiro assim, ele incha o seu elenco. Uhum. Aí, com a lista, eles começam a ver que algum jogador não tá tão legal, daqui a pouco eles estão emprestando esses caras. Uhum. Atlético, Cruzeiro, mesma coisa. Então, de repente, lá para março, abril, esses times já estejam com boas opções. Às vezes, jogadores que a gente está tentando agora e não está conseguindo, o próprio Rui é um exemplo. O menino tá do Atlético Paranaense. Sai, chega em abril. Chega em abril, o Coxa resolve emprestar o Rui. Entendeu? Então não tô dizendo que isso seja errado, continuo com o meu pensamento do ano passado. Só tô dizendo, uhum, que até agora, para mim, as contratações ainda não conseguiram evoluir o time ao que ele precisa. Para mim, e até agora. E eu acho que vai acontecer. A gente tá no caminho certo. Não, eu entendi, eu só não daria nota agora exatamente por não ter chegado no final do caminho, mas eu entendi o que você fala. Você deu uma nota de primeiro bimestre, é isso? É. No primeiro bimestre, as contratações não foram boas. Ah, vou melhorar. Você está muito bem em renovações e dispensas. Veja você, que sacanagem. A única contratação que dava para buscar no aeroporto, o cara já estava aqui. Dá pra buscar no máximo na Praça 7. Buscar em Contagem, né? Buscar lá no Big Shop. Aí ele não vai buscar, não. Pede o Ramon pra trazer, né? Muito bem. Aderlan, querem comentar do Aderlan? Matheus Ferraz, Carlinhos. Acho que é o geral que nós comentamos agora, né? Eu acho que é o geral. Boa pra disputar a vaga, mas não é aquele salto qualitativo ainda que a gente ainda espera ver muito no América, né? O Carlinhos eu achei melhor que o Aderlan, porque o Carlinhos eu acho que ele chega para disputar a posição mesmo com o Giovani. O Aderlan acho que ele chega, eu acho que ele chega para ser, ele chega como reserva do Norberto. E pode ser que ao longo do tempo ele consiga aí titular. Agora, o que preocupa um pouco na carreira do Aderlan, não tô falando pelo futebol porque não conheço. Eu cheguei a ver até uns lances dele contra o América, até ele jogou bem. Não sei se vocês lembram dele, no contra o América aqui em Independência, Luverdense. Mas se pegar a carreira dele, acho que ele tem 27 anos, o Sérgio vai saber melhor que eu. Acho que é isso mesmo. Se pegar de clube a clube, não tem nada de empolgante, não. Mas vamos torcer para ser um novo Toscano aí, que quando a gente trouxe já tinha mais idade, clubes pequenos, e deu muito certo. Uhum. Tudo bem. Algo mais sobre contratações? Algo das especulações que foram feitas? Eu acho que Leandro Donizete. Leandro Donizete. Que eu tava pensando quando polêmica. Eu falei. Vocês querem? Eu quero não. Não, também não. Não? Alguém quer? Ah, se vier, eu não vou achar horrível. Nó, que péssimo, não. É. Não faço questão, não. Uhum. O problema é que interrogação. Pra vir é uma interrogação. Você não sabe se vai jogar, se não vai. Se jogar... Falaram que tem uma informação de que ele tem um problema crônico na coxa e que o próprio Atlético teria passado ele pro Santos por isso, e o Santos também já se decepcionou no início por causa disso. Se de fato houver esse problema crônico, eu não quero, não. Problema crônico, eu gostaria. Tudo bem. Eu também tô na mesma que eu sei, mas eu tô acreditando mais que o problema crônico existe. Me parece que é muito por aí. Então eu não faço questão, não. Agora, esse moleque do Atlético Paranaense aí que o Sérgio falou, esse moleque é muito bom de bola, viu? Eu não sei se ele seria o cara pra chegar 10ão assim do ano inteiro. Moleque aqui. Então, vamos ver. O Atlético Paranaense, eu acho que não joga o estadual, não é isso? Não joga com o Joga com o 23, né? E ele é sub-23, pode ser que ele jogue. Será que ele joga? Então vamos ver. É que tá, mas se ele joga e é sub-23, se ele se destaca, aí que eles não querem largar mesmo, não? Ano passado ele já jogou bem pelo Paraná. Agora a gente tá trazendo, parece que a notícia é que o América tá trazendo um cara do Vasco, né? O Guilherme Costa. Que não foi titular lá, mas a torcida do Vasco tá chiando pela saída dele. Quando a torcida adversária chia, é um ótimo sinal, velho. Vamos ver se esse cara vem. É. Tá aí. Eu acho que o nosso camisa 10, concluindo essa conversa que a gente estava tendo, Henrique, o nosso camisa 10 mesmo, o nosso armador mesmo para a Série A, eu acho que ele só vai vir depois dos estaduais. Ele não vai vir agora, não. Pois é, que os estaduais que acabam cedo esse ano, né? Porque tudo tá meio... puxado para frente, porque é ano de Copa do Mundo, tem aquela paradinha de um mês ali em junho, julho, né? Então o Campeonato Mineiro começa agora pra gente, no dia 17, na quarta-feira, 7h30 da noite. O América já começa a vender ingresso amanhã, se não já começou hoje, não lembro direito, mas já teve notícia, já tem a venda antecipada de ingresso. Isso se você ainda não fez, seu Onda Verde, que eu acho que você devia fazer, se você pretende ir a vários jogos esse ano. Se você não fez, corre para você comprar seu ingressinho para o Campeonato Mineiro, para a estreia, para a volta do time esse ano, na quarta-feira, 7h30 da noite. A Série A vai começar no dia 15 de abril, você vê como é cedo. Então, Campeonato Mineiro, as finais, se eu não estou enganado, é dia 8. Isso, o último jogo, 8 de abril. O último jogo da final é 8 de abril, isso, né? Isso. Estaremos lá. Estaremos lá, exatamente. Esse ano o Campeonato Mineiro é diferente, né, gente? Lembrando, são dos 12, vão classificar 8. Uhum. Ridículo. É, então, se só não cair, você já está na próxima fase. Aí essa próxima fase, que é a quartas de final, ela é jogo único. Em jogo único. E aí eu acho que só tem a vantagem do empate, alguma coisa assim, não é isso? Não sei, não li o regulamento. Eu não sei se tem vantagem do empate, não. Acho que é só o mando, não é não? É, não sei. Pois é, tem que olhar, não lembro. Aí depois vai para semifinal e final igual era do ano passado e tal. Dois jogos, vantagem do empate, dois resultados iguais para os melhores colocados e tal. E o América só vai jogar o Campeonato Mineiro até maio, é só o Campeonato Mineiro. Uhum. É, então a gente vai... Copa do Brasil a gente só vai entrar em julho, ó. E a primeira liga a gente não sabe se vai rolar, se não vai, se vai ser durante a Copa do Mundo, se ainda está em aberto, né? Então, mas isso quer dizer que nós vamos ter muito tempo, não vai ter jogo quarta-domingo, exceto nesse comecinho, que o América joga duas vezes por semana, eu acho que até a quarta rodada, mas depois vai ser só um jogo por semana e tal. Então vai ter muito tempo pro Enderson mostrar alguma coisa no Mineiro já, né? A minha expectativa no Mineiro é que o América, por ter mantido a base, por ter mantido o Enderson e tal, venha mais forte mesmo. Então, Já estira. Aqui nós esquecemos de falar do Matheus Ferraz. Não, eu citei. É. A gente não comentou especificamente sobre ele, mas eu citei o nome dele. O que é que você quer comentar dele? Passa. Não, eu só achei que a gente tinha esquecido. Eu acho que a gente tinha que trazer um zagueiro. Porque... Uhum. Mas como reserva, né? Aliás, um zagueiro até para tentar dar uma... Fazer o que o Rafael Moura tá fazendo com o Bill, né? Manter o Rafael Lima e o Messias estimulados. Nos cascos. Isso. Eu não confio demais no Lima, não. Achei que o Lima, ano passado, quando entrou, era um nível de Série B e até funcionou. Para Série A, eu tenho meu pé bem atrás com ele. Então eu queria a contratação de um zagueiro. O Matheus Ferraz, pelo que a gente tem de notícia dos últimos anos dele, dos torcedores do Sport do Goiás, parece que não vem tão bem. Mas a gente recuperou o Rafael Lima, vamos torcer para recuperar o Matheus Ferraz. Eu não sei se era o zagueiro que eu queria. Eu queria aquele Fred que veio, que é um zagueiro alto, bom na bola aérea e tal. Mas vamos torcer, vamos ver. Eu acho que pelo menos contratou na posição que precisava realmente. E agora com a saída do Roger, pela lista que eu vi aqui do elenco, o Sérgio tá com essa lista melhor aí, acho que a gente só tem os dois titulares, o Matheus Ferraz e o Lima, né? Talvez o América vai ter que contratar alguém aí. E o Lima é contrato até o final do Mineiro só. Não renovou ainda não. Então... Quatro zagueiros só é muito pouco pro elenco, porque zagueiro toma muito cartão, né? Se bem que os nossos não tomam, mas... Não, mas Série A é outro esquema, né, bicho? Os caras vão estar... Eles vão estar correndo atrás com mais frequência e vão ter que fazer muito mais falta pra cartão. Vamos ver aí, então. O que se dá da zaga que foi Menina dos Olhos de 2017? Voltando aqui ao calendário, então. Campeonato Mineiro vai até dia 8 de abril. Série A começa dia 15 de abril, já é na semana subsequente. Então, como a gente vai jogar até a final do Mineiro, a gente não vai ter muito tempo ali de preparação entre o Mineiro, Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro. É um tiro só. Mas também não vamos estar fazendo o jogo da final já tendo que começar o brasileiro, né? Isso aí é bom também. Não entendi, como assim? A Série A só começa depois que o Mineiro acabou mesmo. Sim. Nos anteriores, não. Você tinha começando o brasileiro, já as finais, né, acontecendo simultaneamente, né? Então... Mas tinha isso? Eu não lembro disso, não. Teve isso? Ué, não teve, não? Eu acho que não. Acho que era perto, mas... Tinha Copa do Brasil sempre, Vou confirmar, então. Eu acho que teve, mas sim. O Campeonato Brasileiro sempre esperou o final dos estaduais. O que acontece, às vezes, é assim, tem aqueles estaduais que não acabam nunca, né? Roraima e tal, mas... Tinha Atlético e Cruzeiro poupando em semifinal e final do Mineiro, mas por causa da Libertadores, não por causa do brasileiro. É, na minha cabeça tinha. Esse é um problema que nós vamos ter no ano que vem, 2019. muito bem. A Copa do Mundo vai de 14/6 a 15/7. E aí talvez tenha ou não a Primeira Liga. E é isso. Temos outros informes aqui. Cumprimos a pauta. Comentários. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Eu parei no do Edmilson, né? Tomara que o He-Man queime a língua dele. Thales Maciel, Jairo é uma boa aposta para 2018. Ele sabe das dificuldades dentro das quatro linhas e pode nos passar sua experiência. Na pelada dos sócios, foi injustiçado e mesmo assim não deixou as críticas o abaterem. É isso mesmo, cara, Jairo? Eu nunca mais vou participar dessa pelada. Aliás, eu vou participar igual a turma do Fundão participou, só no comentário no Danone. Olha aí. Tem que ser. Tá aprendendo já. Aí, ó, viu? João Pedro Maiano dizendo que a visibilidade que o CSA tem ali é maior do que a do CRB. E que mesmo em ano em que o CRB estava na C e o CRB na B, é isso. Ele tá falando que o CSA tem mais visibilidade, então que o empréstimo do Roger é uma boa. Melhor ir pro CSA do que o CRB. Ok. Thales Maciel, olha aí, enquanto o Jairo pegou informação com o pai do Messias, o senhor Sérgio com o bebê todas no Pardal. Jairo será o decadente de 2018. Vou te contar, viu? Olha só, já tem. E o Jairo tá comentando aqui também. Trabalho investigativo, Thales Maciel, muito bem. Oh, meu Deus. Maurício Kifuri, vocês não acham que se o América colocar um gringo cascudo no lugar do Renanzinho, o time fica bom para começar 2018? Muito Iniesta. Bem. Não, chegou quem... a contratar o Iniesta. Gente, quem é o gringo cascudo? É isso que eu quero saber. Gringo só por ser gringo? Tá, tem um monte que vem para cá e não mostra o futebol. O que a gente tinha, que eu ainda vi aí também no começo do ano, o América não contrata estrangeiro de jeito nenhum. Tá. A gente tinha notícia de que o Givanildo tinha restrições a contratar estrangeiros. Agora, fora isso, eu não tenho notícia de que no América há qualquer tipo de resguardo, de indicação contrária, restrição. Obrigado, Jair. Por isso que você está aqui. Vai ser o decadente de 2018. Qualquer tipo de restrição à contratação de estrangeiros. Não adianta contratar os caras que vêm indicar também, não, porque vem os lobô da vida e eu vou ficar puto vocês também. Alguém tem notícia disso? Tinha algo? Alguma restrição? O lobô foi a melhor contratação que o Minas fez em 2016. foram oferecidos uns dois aí, né? Os nomes até circularam. Cheguei a olhar os vídeos dos caras, mas nada que. E o América analisou, então reforça isso que o Henrique tá falando. Só que os caras, velho, a gente tem que parar também com essa bobeira de achar que nasceu na Argentina, nasceu no Uruguai e nasce craque de bola. Se fosse assim, eles teriam 5 campeonatos do mundo e não a gente. Então, tem que analisar os caras também, ver se é bom. Vai ter gringo bom? Vai, claro que vai ter. Mas tem gringo ruim pra caramba também. Nossa, é o então, que vai ter. Então, o dia que a gente tiver... E no ano de... Em 2016, quando foi oferecido e tinha o Santiago Silva... Eu achava uma boa, porque era um cara de muita experiência, numa posição de centroavante que não precisava de tanta mobilidade assim, e ele estava disposto a vir para a América mesmo, com um salário legal. E aí o Givanildo barrou. Ali eu acho que a gente errou, porque a gente sofreu o ano inteiro com o Michael, com o Nixon, com outras pudriqueiras. Era melhor tentar dar uma chance pro Santiago Silva aqui. Agora, esses outros nomes que aí... E, ah, vem empresário querendo chuchar tudo enquanto é jogador. Então tem que ter calma, tem que ter calma. Tem que ser inteligente na contratação também, né? Então eu tô por aí. Sérgio, tem algum nome aí que você quer indicar? Não, não tem, cara. Renderia marcou gol hoje, hein? É, mas aí é nosso amigo Marcos Grassi, né? Exatamente. Que é o número um lá dele. Ele tem que... Mas esse Renderia aí é outro? Você fala do Atlético Nacional? É outro? É do Nacional de Medellín, Tô enchendo o saco. É só um homônimo. E o Cajá, hein? O Cajá, bicho, se tivesse uma garantia de ser aquele Cajá da época boa da Ponte, era o cara ideal. Mas nos últimos 2-3 anos aí... Onde é que pega essa garantia? É, não tem jeito. Pois nas casas Bahia? Cara. Nas casas da Bahia? Não é garantia, você faz, você faz a compra, você quer garantia estendida? É isso. Agora, um cara que eu queria muito, muito mesmo dos nomes que foram especulados aí é o Oswaldo. Porque é um cara que já jogou até em seleção. É um cara que pra mim tem o perfil do que a gente vai precisar. Que é um jogador pelas pontas ali e veloz. Precisar puxar contra-ataque ali. Ele seria o cara ideal pra isso. Tá treinando sozinho lá no Ceará, no estado do Ceará, e esperando um time. Parece que o América já fez a proposta, eu tive informação de que ele não quis vir pro América, primeiro momento, e aí Coritiba parece que fez proposta, e esqueci qual que é, acho que Vitória. E ele tá analisando, o ideal era que ele já tivesse com a gente aqui. Esse era um cara que eu acho que diretoria, de repente, chegar uma graninha a mais, fazer uma essa conversinha, marcar uma festa, ele, Anderson e mais umas pessoas, pro Anderson dar uma conversada com ele, igual fez com o He-Man, pra ver se traz o Oswaldo. Muito bem. Oswaldo marcar uma boa, a festa. É uma boa? Eu acho. Já ele aprovou? Vamos marcar a festa, então. É isso, senhores. Nosso eu tenho mais uma coisa pra falar. Ah, você tem mais uma coisa pra falar. Pode falar, eu já sei o que é. Eu vou falar que o bolão dos decadentes não vai acontecer agora no Campeonato Mineiro. Isso. Muito bem, tá vendo? Por isso que eu contratei o Jairo. Eu posso explicar por que que isso vai acontecer, Sérgio? Pode. Por favor, fica à vontade. Isso vai acontecer, gente, porque eu tive o melhor desempenho disparado entre os integrantes do Decadentes. É pra isso que você pediu a palavra? Tá. Nós estamos tentando organizar melhor o bolão para ele funcionar de uma forma melhor. Então a gente preferiu não ter ele agora, até porque vai ter só o Campeonato Mineiro, não tem Primeira Liga, não tem Copa do Brasil e tal. Tiro então vão ser poucos jogos. Você tira o curto, então a gente vai não vai ter o bolão agora, mas no brasileiro a gente vai ter e espero que tenhamos ele já melhor organizado para funcionar melhor. E os prêmios do bolão do ano passado já estão disponíveis, mas eu vou confirmar com o Corneta que dia que ele quer fazer essa entrega. O que o Corneta falou é que o ideal é combinar de fazer essa entrega lá na loja do América. Isso. Ah, não, mas leva para mim no dia do jogo. O problema de levar para você no dia do jogo é que entre os prêmios tem uma garrafa de cerveja, com a qual você não poderá entrar no estádio. Isso. Então fica mais fácil, e aí também, né, para não correr o risco de marcar e não aparecer para pegar, aí quem fica com esse trem na mão para não poder entrar no estádio é o Corneta. Sim, então, sim. Senhores... já tinha sido feita a primeira marcação no churrasco, não tinha? Não, mas aí o que aconteceu foi nós não conseguimos juntar os prêmios todos para levar no churrasco. O Vinícius, inclusive, que foi o ganhador, foi no churrasco, participou lá, mas não entreguei os prêmios para ele. Mas eu vou entrar em contato com o Vinícius, com os dois vencedores lá, e vou marcar um dia para ir lá na loja do América, ver como é que a gente faz isso. Muito direito. Bem. É o ideal, então, viu, galera? Deve ser alguma coisa desse tipo. Então você tá com contato os dois já, eu acredito, é isso? Já tem. Então tá bom. Então nós vamos tentar melhorar o sistema para que no Campeonato Brasileiro a gente possa voltar com o bolão, porque ficar lançando as apostas na mão também não é trabalho de gente, né, gente? Não dá, né? E outra coisa que desanima também é chegar no final, a galera, os oreia que não tem mais chance de ganhar nada, para de apostar. Aí também não, né, gente? Aí eu faço minha culpa, porque eu fui um desses, mas nem, nem foi por não ter a chance de ganhar, porque eu já não poderia de qualquer forma. Mas eu entrei numa batida de trabalho que eu acabei esquecendo totalmente desse troço. Mas é isso, nós precisamos, é mais do que o prêmio, o que vale é a brincadeira. Então nós precisamos que todo mundo participe sempre, aposte lá, faça sua apostinha, vê como é que você tá, né? Se estiver ruim, é porque você é ruim mesmo, e aceita. E a vida é assim, gente. Mas participa da brincadeira, que o importante é competir, diriam uns aí. Certo? Último comentário aqui, ó. O Vitor Hugo, não vale a pena, desculpa. Não, não perca desculpa. Seu tempo. Por que eu tô fazendo isso? Ó, então, Vitor Hugo é o primeiro bloqueado de 2019. Aê! Né, 2018. Aê! Então, parabéns pra você. Parabéns pra você. Já tá, tchau. Dá tchau pra ele. É isso. Agora ele fica escrevendo essas bobagens. Tira, né? Mensagem do reto. quinta-feira. Dá a parcial aí, ó, a final da nossa enquete, velho. Ah, a final, não é parcial não, é final já. Final. Onde é que veio essa porra? Eu não sei onde veio isso. Eu não sei onde veio esse bagulho. Eu vou te falar aqui, ó. Então me fala aí. 14% dos votos de 71 a 73, com 14% dos votos de 96 a 2001, e com 71% dos votos, 2014 a 2017, que se prosseguirá aí até 2022, ganhando, inclusive, Libertadores, Mundial e o que aparecer. Muito bem. Muito bem, então aí, tá aí. E em 2022, o time de futebol americano da América vai ganhar a NFL também. Ah, é. Nós temos tudo ainda, né, gente? Então, pois é. Só um apanhado sobre coisas que a gente não falou. Eu não tenho notícia do feminino, então não posso falar nada. O Coelhãozinho, eu imagino que todos tenham acompanhado, foi eliminado hoje nos pênaltis pela Portuguesa, num jogo em que teve um jogador expulso no segundo tempo, saiu perdendo de 1-0, com um jogador a menos, empatou aos 40, foi para uma disputa de pênaltis, em que teve duas oportunidades, o América batia depois, teve duas oportunidades para fechar a fatura, a primeira na quinta cobrança e a segunda na oitava cobrança. O América acabou perdendo o último também nas cobranças intercaladas e terminou 7-6 para o português. Mas tudo bem, é base, é isso mesmo, tem que trabalhar a cabeça dos moleques. A gente viu aí, o América teve um pênalti, cometeu um pênalti aos 8 minutos do primeiro tempo, que é um pênalti besta, e a portuguesa não conseguiu converter. O América, no jogo anterior contra o Santander, teve seu goleiro expulso, uma jogada infantil, desnecessária também. Teve um outro jogador expulso, acho, na primeira fase também, de forma infantil. Então tem que trabalhar a cabeça dos meninos, mas base é isso, nós estamos formando jogador, isso é um trem que o América sabe fazer. Inclusive, anunciou aí a criação de uma diretoria das categorias de base, agora essa semana, não é isso? Veio um cartola que era da federação aí, diretor de competições da federação, então vamos ver, muito isso, o famoso Paulo Brax, de quem o seu Alberto Simão puxou muito saco no Twitter, então que venha fazer um bom trabalho. Isso demonstra pelo menos que há um interesse de investimento e de um cuidado maior com a base, eu pelo menos enxergo essa criação dessa diretoria com essa forma, dessa maneira. E é isso. Temos aí o time de futebol americano, da parceria que foi feita. Eu já tinha até combinado com os meninos, parece que eles têm alguma coisa aí no final deste mês. Se tiver alguma pauta interessante, a gente vai ver se volto a retomar contato com eles, pra gente fazer um programa só sobre esse time de futebol americano, que eu sei que tem muito torcedor que gosta. E eles estão fazendo aí, tenho visto aí nas redes sociais deles, no Instagram mais especificamente, razão até, vamos falar a verdade, né? A gente falou de São Tomé das Letras, mas o Ramon não está aqui porque ele está participando da seletiva do time do América Locomotiva. Tá? É, não, o Ramon não tem físico para isso, ele não está fazendo a seletiva do time. A seletiva que está aberta agora é a seletiva dos cheerleaders do América Locomotiva. Então, se você quiser ser uma líder de torcida do América Locomotiva, ou líder de torcida, tem meninos também, tá? É por isso que o Ramon está lá. Então, ele está participando da seletiva. A seletiva está aberta, parece que acontece no final do mês também. No final do mês também deve ter uma seletiva para o time. Aí sim, os pesos pesados, eu, Jairo, o Corneta, aí a gente vai poder participar. É, seu Sérgio também, não tirei não, viu, Sérgio? Tava quase feliz aqui. Não. O Alisson eu vou deixar de fora, porque eu acho que... Eu tô a caminho, cara. É, você tá a caminho? Porra, uai, não me fala isso. Tô começando essa caminhada aí já. É, pois é. Natal foi difícil pra todo mundo. É isso, senhoras e senhores. Quinta-feira, 8 horas da noite, a gente volta com Decadentes. Aí sim, no mesmo ritmo de sempre. Não esse programa de uma hora e meia falando bobagem, mas um programa de, provavelmente, por volta de uma hora, falando bobagens só de um jogo. Né? Uma coisa mais específica. Certo, senhores? Obrigado certo. A todos que ouviram, que participaram, que votaram na nossa enquete. A gente volta quinta-feira, vocês apareçam aí também, pra gente brincar mais disso aqui. 2018 tá aí, boa expectativa com o Coelhão nesse ano. E vamos atrás. Vamos atrás do título mineiro, vamos atrás da vaguinha na Libertadores, eu acredito. Não tô usando o giz do Formiga ainda, mas eu acho possível e nós vamos lá brigar para isso. Certo? Valeu, galera. Um abraço e até mais. Falou.